Acho que deve estar gravando agora. Um, dois, três, teste, gravando, gravando. Bem, em cumprimento a esse programa de entrevista, aqui na, na Rua Coronel Silva Torres, no que concerne a parte de comunicações, nós temos que nos referir especialmente à parte de televisão, que ao nosso ver é um veículo de grande importância, em que leva ao público, de um modo geral, certos determinados assuntos de grande conhecimento, tanto para as crianças como para o adulto. Ao meu ver, eu acharia que os programas de televisão deveriam ser mais selecionados, evitando-se, de um modo geral, programas que viessem de encontro ao moral, ao bom costume, digamos assim, certos determinados filmes em que as crianças fossem proibidas de assistir, porque nós verificamos na época de hoje assaltos, verificamos atentados e tudo isso é baseado em certos determinados filmes e programas de televisão. Eu acharia que seria conveniente que esses programas fossem de uma melhor forma selecionados. É um programa que fosse tipicamente brasileiro, deixando-se de lado os enlatados americanos, que, de um modo geral, prejudica, interfere na cultura e no folclore brasileiro, especialmente pernambucano. Quanto à parte de comunicação, se entende ser um veículo indispensável ao intercâmbio de ideias, de cultura, e que deveria ser primado, deveria ser eficientemente trabalhado, no sentido de que todos aqueles que utilizassem esse meio, utilizassem com eficiência, a fim de que essa comunicação chegasse em tempo hábil e oportuno àqueles que dela necessitassem. No Brasil acontece uma deficiência substancial em termos de comunicação, porque nós verificamos, em linhas gerais, a falta de telefones, os telefones, digamos assim, apresentando uma série de defeitos em que poucas linhas são dadas e, por outro lado, o número resumido de aparelhos dificulta sobremaneira uma comunicação pronta e precisa entre aqueles que desejam. Quanto à parte de habitação, de comércio, nós achamos por demais deficiente sobre vários aspectos. Deficiente porque o Brasil, como país em subdesenvolvimento, deveria dar mais crédito ao valor nacional, ao valor local, em vez de se limitar a capitais estrangeiros, multinacionais, em prejuízo para o que se é de casa, o que se é nacional. Você cingiu apenas o problema da comunicação, em especial o problema da televisão, e logo em seguida enfocou o problema da moradia no Brasil. Comércio, especialmente. Não, eu vou fazer aqui uma abordagem a respeito do que diz respeito à moradia. Em regra, o brasileiro mora precariamente. Adeus. Ele está falando a respeito do comércio. Eu vou enfocar. Vai, enfoca. Não, porque eu discordo. Quando você falou anteriormente a respeito de que a televisão é de uma forma negativa em termos de cultura, porque traz para o lar determinadas informações que são por demais perniciosas ao como é que se diz? Em termos de educação dos filhos, em termos de educação dos filhos, na interferência. Não, eu não acho isso. Pelo contrário. A televisão tem uma finalidade que é de informar. Porque não é bem você não dizer ela vir a agredir com determinados termos os teus filhos dentro do teu lar. Porque eles aprendem muito mais lá fora, independente de televisão. Porque de uma forma ou de outra, o resultado é o mesmo. Quanto ao problema que você enfocou também dos latados americanos, eu discordo também. Porque nós não temos bons filmes aqui. Então nós temos que importarmos. Bem, eu peço uma parte sobre esse problema de latado americano. Isso é verdade. Porque se nós já não temos bons filmes e bons programas aqui em televisão, é justamente por isso, pela interferência das multinacionais, interferência americana no Brasil. Se isso fosse rejeitado, se isso fosse, digamos assim, se isso fosse um controle sistemático, eu acharia que obrigaria que os produtores brasileiros, o governo brasileiro, aprimorassem os nossos programas de televisão e, consequentemente, evitaria essa entrada desses filmes americanos que eu considero por demais brusco, por demais forte em termos de cultura, em termos de aprendizado para uma criança cuja faixa etária é, como você sabe, que o Brasil é de jovens, são de jovens. Não, mas isso é muito fácil. Impedir que os enlatados entrem aqui no Brasil é muito fácil. Mas quem vai nos garantir que alguém irá substituí-los aqui? Quem irão criar alguma coisa aqui em substituição? Terão condições ou não? Não, eu acho o seguinte. Para que essa condição esteja dada, é preciso justamente que o governo apoie os produtores nacionais, apoie as empresas nacionais, no sentido de que ela sempre esteja à frente dos enlatados que estão entrando no Brasil. Porque se o governo dá um apoio sistemático às emissoras nacionais, é proibido, inclusive, por lei, a entrada desses filmes no Brasil, eu faço crer que, não digo a curto prazo, mas que a médio e a longo prazo, esse problema terá solucionado. Não, eu não acredito nisso, porque, inclusive, a nossa balança comercial é muito deficitária ainda. O Brasil tem muitos problemas outros a resolver, por enquanto, do que aprimorar em termos de filmes aqui no Brasil. E, por outro lado, contraria aquela lógica do intercâmbio internacional. Então, nós não podemos aqui consumir o que criamos. Nós temos que, necessariamente, manter um relacionamento com o resto dos países, todo mundo, em termos de cooperação internacional, isso é inevitável. De qualquer maneira, nós temos que consumir. E principalmente se o produto que vem de fora é melhor do que o que nós temos aqui. Quando nós tivermos condições de termos melhor do que eles, então não temos necessidade de importarmos. Eu acredito que essas condições que você diz que somente será possível que a entrada desses enlatados no Brasil só será possível quando nós tivermos condições, nunca se atingirá um objetivo se o governo brasileiro, se as autoridades brasileiras não partir da premissa de que ela deve tentar, deve paulatinamente ir evitando as entradas desses enlatados americanos, ingleses e estrangeiros, de um modo geral, na televisão brasileira. Se isso é um problema muito sério, isso é um problema de estrutura, é um problema mesmo de capital, eu acredito, inclusive, de que existe, além do dinheiro, existe outra força, outros interesses para que isso aconteça. O que eu acho tão somente é o seguinte, ao meu ver, meu ponto de vista pessoal, é que seria muito mais viável que minimizasse essa situação em termos de televisão, em termos de esses filmes bruscos, esses filmes fortes demais, filmes de assassinatos, filmes de atentado ao pudor, filmes de assaltos, que planejam, que executam, em que a criança não tem condições de ser proibida de assistir esses filmes. Inclusive, você verifica que criança dentro da faixa etária de 7 a 12 a 15 anos, o que mais falam sobre esses assaltos, sobre esses planejamentos de assaltar bancos, que não é nada mais nada menos do que filmes americanos entrados no Brasil. Eu acho que isso deveria ser proibido e verificado uma maneira de que isso fosse evitado. Mas nesses termos nós somos muito mais agressivos do que os filmes americanos, os nossos filmes aqui são muito mais agressivos. Principalmente no que se diz respeito ao bom costume, ao pudor, à moral e etc. Você vê, a pornô chanchada impera aqui no Brasil. Um filme de más qualidades. E outra coisa, isso é mais uma questão de hábito, de cultura. Por mais condições que seja dada ao brasileiro, ele não vai saber mais fazer mais nada além do que aquilo que ele faz. Já mais uma película aqui, feita aqui no Brasil, se assemelhará a uma película feita lá nos Estados Unidos. E, por outro lado, condições técnicas, até questão de lugar mesmo, de lugar, em termos assim de paisagens apropriadas. Mais know-how, você quer dizer, mais know-how? Não estou entrando nem em termos de conhecimento. É o lugar, o localidade mais apropriada. Você vê no caso, por exemplo, daquelas serras, naqueles filmes oeste-americanos, onde é que nós teríamos condições aqui de rodar um filme com aquela mesma repercussão, aquela mesma qualidade? Talvez no Nordeste, né? Nas Caatingas, nos Brejos, não sei. Posso até estar errado, nós temos aqui condições até mais favoráveis e ordem com essas. Eu, por exemplo, considero a televisão um dos veículos de maior importância em termos de divulgação de cultura e aprendizado, porque é a televisão que entra através de seus programas em todos os lares brasileiros, por modesto que seja, e por isso eu acho que deveria ter, é um ponto de vista pessoal, deveria ter uma seleção de programas. Eu não quero dizer totalmente que a televisão esteja em decadência, nem que ela seja nociva, em absoluto. Ela existe e determinados programas instrutivos, determinados programas condizentes em que as crianças assimilam certos determinados aprendizados, é válido. O que eu me refiro tão somente é aquela parte negativa, é a parte do assassinato, é a parte do assalto, é a parte do crime contra os costumes, é a parte digamos assim, que nós podemos até denominar a parte do crime em linhas gerais. Eu acho que isso deveria ser estabelecido um horário, uma coisa qualquer, em que a criança em determinada faixa etária fosse terminantemente proibida de assistir. Porque a televisão é um veículo de divulgação, é um veículo de aprendizado. E do jeito que a criança aprende coisas boas, aprende também coisas más. E essas coisas más, elas só vêm através desses filmes. Eu lhe digo com sinceridade que esses assaltos que nós temos notícia diariamente, eles são planejados, são executados nos moldes da televisão americana. É por isso que eu sou contra que esse tipo de filme, esse tipo de documentário seja posto no ar dentro de um horário em que a criança, dentro de determinada faixa etária, esteja em condições de assistir e de ouvir. É o meu ponto de vista, somente esse. Não, mas aí seria mais um condicionamento. a uma determinada faixa horária, que as crianças pudessem assistir ou não, ficariam a cargo dos pais. Porque se pensarmos nesses termos, nós vamos ter que tirar a televisão do ar. Porque nós vamos substituir com o quê? Se você botar aí no ar durante o dia a missa, a entrevista com o Frei Damião, que ele vai falar, o reverendo Aníbal Alvedo, Dom Helder, qual é o Ibope que vai dar? Quem vai ligar o aparelho de televisor? Ninguém. Então, seria o caos em termos de comunicação nessa parte, em termos de televisão. Então, você se viria apenas no rádio, que é um veículo de comunicação de massa também, inclusive muito mais do que a televisão, que quando você frisou anteriormente, porque por lá, por mais modesto que seja, é atingido através da imagem da televisão, e o rádio atinge muito mais. Sabe que 70, 60% da população brasileira, em especial aqui no Nordeste, tem aparelho de televisão? Não tem. Ao contrário, aqui não tem. Eu acho que 30% no máximo, sendo muito otimista. O restante, até 90% possui rádio, de 10% não tem. Eu acho que dá mais de 30%. Não dá 30%, não. Digo a você que não dá. Dá mais de 30%. Digo que não dá e vou exemplificar. E vou dar um exemplo disso. Aqui em Recife, em termos de Recife e as grandes cidades. Nós estamos aqui aglomerados mais ou menos de quanto por cento da população, em termos percentual? Tem 60%? Tem mais ou menos. De toda a população do estado? 60%. Uns 60%. 60%. E aqui em Recife todo mundo não tem televisão. Aqui em Recife não tem. Você sabe que aqui mesmo em Recife eu acredito que 20 a 30% não possui televisão. Então o percentual você vai tirando desse 60%. 3 vezes 6, 18, a base de 20% fica 40%. 60% fica para a zona da mata, a zona do agreste e a zona do sertão. Tem pessoas, eu acredito que você chega no agreste desse aí, tem pessoas que tem condições de até ter dentro de televisão dentro de casa. Mas o sistema de eletrificação rural não permite. Porque televisão não tem ainda, nós não estamos assim tão atualizados, modernizados, para termos assim, termos que temos geladeira operando através de gás. Televisor ainda necessita de energia elétrica. E em termos de eletrificação rural, a situação nossa é muito precária. É. Principalmente aqui no Nordeste brasileiro. E nós vamos iniciar agora, dando continuidade à parte que diz respeito à comunicação. Ainda tem telefone, você já frisou o problema da deficiência. Conforme a telefone, como nós verificamos, isso não é só aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, é deficiente. É deficiente por dois motivos. Primeiro, pelo fluxo de linhas, pela satura, por uma saturação tremenda da demanda de telefones, certo? Inclusive, e o seguinte, e outras implicações, porque eu acho, nós não podemos, uma sociedade moderna, ela não pode viver sem um meio eficiente de comunicações, isso é óbvio. Isso, a comunicação é um fator preponderante para desenvolvimento. Uma comunicação, um meio eficiente de comunicação é tudo para o desenvolvimento de um país. O telefone. E o que nós estamos vendo é o seguinte: o telefone, tempo de chuva, não fala. Em determinado horário, uma saturação de linhas que você não consegue pegar um telefone liberado. Então, apesar do esforço que eu considero a Telp, sem nenhuma paixão, eu considero a Telp uma das excelentes companhias aqui de Pernambuco. É uma companhia esforçada. Mas, infelizmente, a falta de estrutura, a falta de meios, faz com que haja esse problema de telefone. Não depende de outros setores. Ela diretamente mais da prefeitura, para abrir diversas ruas, para ser assim, aumentado a... Eu não entendo bem como é que se dá a denominação. Troncos telefônicos, para ser instituído novos troncos telefônicos. E precisa, como eu já disse, de uma autorização prévia, porque traz implicações outras, em termos de circulação, porque obstrui diversas estradas. E aliado a esse fato, nós temos que ver o seguinte, é o monopólio dos telefones para determinado grupo econômico. Porque você verifica o seguinte, existe um verdadeiro fraude em termos de manipulação de telefone. Acontece que certos determinados indivíduos, pela facilidade do poder econômico, monopolizam todo o sistema de linhas de telefone. E acontece que, por isso, eles extrapolam em preço de venda, de revenda, e acontecendo que certas determinadas pessoas não têm a condições mínima de expandir a sua ação. Algumas pessoas. Exatamente. Exatamente. Quer dizer que fica. Exatamente. Que fica o seguinte: fica sendo privilégio de certa determinada classe econômica. Eu acho que desse ponto seria. Para que o problema fosse minimizado e para que melhorasse o sistema de comunicação, seria conveniente que a TELP, através de convênios, através de uma, digamos assim, de um contato com os órgãos governamentais, expandissem os telefones denominados orelhões, a fim que desse orelhões, mas expandisse mais ainda os orelhões. Os orelhões. A fim de que... Porque nos Estados Unidos, nós passamos os 8 meses nos Estados Unidos e verificamos que o sistema de comunicação em termos de telefone é uma coisa fabulosa. Em qualquer esquina você verifica uma cabine de telefone. Em qualquer esquina você verifica uma cabine de telefone. O que não acontece aqui no Brasil. Isso é um fator que, conforme eu disse anteriormente, é um fator de educação, é um fator de conscientização daquilo que é nosso. Mas nós estamos partindo para essa política também, que você já vê atualmente, você já pode ligar, fazer uma ligação assim, interurbano, através de um orelhão, e não podia se fazer isso, ninguém podia conceber se conseguisse isso, desde que você telefone apagar, é claro. Porque se você vai utilizar um orelhão e faz a ligação para você pagar, em vez de o que está na recepção pagar, você jamais pagará essa ligação. Que inclusive até não terá nem condições de cobrar, não sabe quem foi que, o usuário. Na verdade, como eu disse, o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, se nós levarmos em consideração o que nós éramos há 2 décadas atrás, nós iremos verificar que progredimos muito em termos gerais, tanto em termos de televisão, como em termos de telefone e demais meios de comunicação. Eu espero que daqui para o futuro nós estejamos bem, exato, 60 para cá, nós tivemos um avanço substancial em termos de comunicação. Haja vista que no Brasil, em Pernambuco, se eu não me engano, tinha 2.000 e poucos telefones, 1,5 milhão de telefones instalados. Eu não faço ideia. Mas isso aumentou a média de 10%. Deve estar na média de 1.700.000 telefones no Brasil, em Pernambuco. Eu acho que está. Eu acho que deve estar muito mais. E a tendência atualmente é sempre expandir e aumentar a rede telefônica e melhorar. A rede telefônica e melhorar. E reestruturação das linhas já existentes, que precisa ser observado. Você poderia falar um pouco mais sobre os outros meios de comunicação e importância? Bem, quanto além de televisão, telefone, dos demais veículos de comunicações, nós temos o rádio, temos a imprensa, a comunicação escrita, os jornais, no caso, que eu acho que dentro do meio de comunicações, o rádiozinho, aquele do transitorizado, aquele que a pessoa leva e bota no seu gabinete, é o mais eficaz, porque atinge as classes menos privilegiadas. Porque... Em determinado setor, em determinada área, aquele que não pode adquirir um aparelho de televisão, às vezes não pode nem comprar um jornal, mas ele faz um sacrifíciozinho e compra o transistorizado. Através desse rádiozinho transistorizado, eles têm conhecimento de quase todos os problemas que acontecem em âmbito estadual e talvez até nacional. É a Bandeira 2, é o programazinho, é a novela de televisão, é a novela de rádio que eles escutam muito. Eu acho muito válido o meio de comunicação via rádio, porque não somente pelaquela classe menos privilegiada, mas daquele homem que se desloca para o seu trabalho, no seu carro, que normalmente liga o seu rádio, e durante aquele percurso, escritório, casa, escritório, vice-versa, ele está tendo conhecimento, está tomando conhecimento daqueles problemas mais cruciantes que afetam a cidade. Eu acho muito válido o problema, acho muito válido e muito eficaz o sistema de comunicação via rádio. O jornal também é de grande importância. Nós aqui na cidade nós temos o Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco. Apesar das notícias, a maioria das vezes, estarem deturpadas, mas dão a ideia da coisa. Dão a ideia da coisa. A manchete, que justamente que é uma justificativa para a venda, que eles precisam disso. Se ele não faz uma manchete muito espalhafatosa, ele não vende o jornal. Ele tem que fazer isso. E, na maioria das vezes, as notícias são deturpadas. Mas tem grande vendagem. O jornal tem grande vendagem dentro de comunicações. O rádio agora. Enquanto você fala, eu vou dar uma... Apesar de um rádio apenas áudio, não tem vídeo, e é por essência do ser humano, não é só do brasileiro, é do ser humano, acreditar só no que vê. E no rádio você não vê nada, você fica apenas no som, se limita só ao som. Mas o rádio, como estava falando o colega, é de uma grande utilidade. Dizia ele que atingia as classes mais pobres. Não, o rádio atinge todas as classes, de modo geral, indistintamente. E, por sua vez, ele pode te atender em qualquer situação. Toda hora você não pode estar com o jornal na mão, num local em que você não pode recebê-lo, você não pode estar com o televisor, mas um radinho, principalmente o rádio de pilha, você pode estar com ele a qualquer lugar. E ele te levará a informação precisa, como levará a televisão, como leva o jornal. O rádio... A respeito de comunicação de massa. Apesar de também os Correios é um órgão de comunicação, é uma empresa paraestatal, ou de empresa pública. Então, através dos Correios, você pode atingir ou dar uma determinada informação ou receber naturalmente, os lugares mais longínquos e com a maior precisão também, porque existe uma segurança. Nós temos, através dos Correios, nós emitimos o quê? Uma carta, né? Cartas, que pode ser simples, registrada, uma maior segurança. Nós podemos enviar um telex, através de jornal, telegramas, remessa de pagamento, podemos mandar até intercâmbio de compra e venda de materiais e utilizamos os correios. E o correio é realmente de grande utilidade. Não é um veículo de comunicação como podemos achar, como jornal, rádio, televisão, mas alguma, mas tem a sua finalidade e atinge os mesmos e tem lá os seus objetivos. Os correios, eu acho, eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser que o colega Francis tenha mais alguma coisa. Não, eu falei a respeito do jornal, a utilidade dos correios como comunicação, em termos de comunicação. Lógico, essa parte não tem muito a explorar, não. Pode falar agora a respeito dos meios de transporte. Sim, nós temos transporte. E nós temos o meio de transporte, de modo geral, digo aqui no Brasil, eu não vou lá fora, porque inclusive eu não tenho pesquisado a respeito de transporte no interior e não tenho conhecimento em loco, porque eu nunca saí daqui. Aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades, são muito deficientes aí, ainda. Deficiência esta observada, dada as circunstâncias geográficas das próprias cidades, mas cidades que, na realidade, foram construídas sem nenhum planejamento. Então, isso dificulta o meio de circulação. Nós, aqui, particularmente em Recife, no início do século, ou no final do século passado, nós já tínhamos um bonde aqui, não é? Nós fomos dos primeiros, meio de transporte mais conhecido na época. Depois, com o desaparecimento desses bondes, nós passamos a utilizar, paralelamente já usávamos o veículo, é claro, já usávamos naquele tempo o veículo e a bicicleta também, que não deixa de ser meio de transporte. Meio de transporte dentro da cidade. Eu não estou deixando de fora o problema de as aeronaves e as aeronaves que é marítimo, que é fluviais, que é aérea, porque isso aí foge à órbita da cidade. Nós temos ônibus, temos. É o mais tradicional que nós temos, é o ônibus e o lotação, o táxi. Hoje nós já estamos observando aqui já mais o meio de transporte, que assim podemos chamar, o esporte solidário. Não solidário da maneira que queríamos, seria o particular dando carona ao outro, não. Mas já em termos de lotação, você põe um táxi hoje e já divide com um amigo. Inclusive aqui em Recife já existem diversas praças, onde você pode chegar à tardinha e em vez de pagar uma determinada quantia para se deslocar até a sua residência, você já vai ratear aquele quantitativo entre quatro. Você e mais três amigos. Isso já é uma forma de progresso. Isso é uma forma de cooperação e de interação entre os povos. E nós temos aqui também, aqui falando aqui em termos de Recife, semana passada, semana atrasada, já a criação de novas linhas aqui. Linha ligando diretamente os bairros, porque inicialmente nós só tínhamos subúrbio, cidade e vice-versa. Não tínhamos aqui nenhuma linha ligando os bairros. Hoje você já pode encruzilhada, Vasco da Gama, me parece também que Casa Amarela, ligar diretamente com as nossas principais praias aqui, que são a Praia de Olinda e a Praia Olinda também são uma das praias principais, mas nesse caso específico, Olinda e Boa Viagem. Temos também uma linha que já liga a praia da Zona Norte com a da Zona Sul, ou seja, Olinda com Piedade. Isso já é um grande avanço em termos de transporte. Quanto à parte de transporte que circula fora da cidade, eu deixo aqui a cargo do colega que vai continuar. Quanto é o problema de transporte, e como todos os problemas que afligem a todo o mundo, advém de vários fatores, fator político, fator econômico, etc. Aqui no Brasil, especialmente aqui em Pernambuco, verifica-se que há uma carência em toda espécie de transporte. Se a gente segue mais para o norte, vamos verificar que a deficiência é muito maior em João Pessoa, Ceará, Piauí, etc, etc. Se a gente parte para a parte do Sudeste, Rio, São Paulo, verifica-se que a coisa é melhor, significando dizer o seguinte, que é a renda per capita que atua, é o poder econômico que atua em todos esses setores, todos esses problemas. Aqui em Pernambuco, o transporte é carente, como carente é em todo o Norte e Nordeste. Nós verificamos o seguinte, se temos uma empresa estadual, a empresa de transportes urbanos, que apesar dos esforços dos órgãos governamentais, Ela não atende bem a população. Não atende porque são os carros não são apropriados para o local, para a cidade. Porque o Recife, topograficamente, é uma cidade carente de espaço. E os ônibus elétricos, os ônibus a óleo diesel, circulam com dificuldade. Por outro lado, o planejamento efetuado pelos órgãos de trânsito deixa muito a desejar. Eu, mais uma vez, volto aos Estados Unidos, porque lá eu estive e lá eu verifiquei, estudei o problema de transporte nos Estados Unidos. E o povo lá, já devido ao desenvolvimento, é mais educado nesse particular. Nós, brasileiros, nordestinos especialmente, somos muito comodistas. Nós não aceitamos andar 20, 30 metros a pé. A nossa vontade é deixar o carro na porta daquele local a que nós nos dirigimos. O que não acontece com o povo europeu. O povo europeu explora o transporte de massa, explora o transporte, como é que se diz, solidário, o que não acontece aqui em Pernambuco nem no Brasil. Por isso é que o problema do transporte aqui é deficitário. É deficitário por esses motivos. Primeiro, porque há um monopólio econômico. Se a linha de Boa Viagem é bem servida, porque lá está a elite do poder econômico, se a linha de Piedade é bem servida, porque lá está a elite do poder econômico, o que não acontece com a Mostardinha, o que não acontece com o Coque, o que não acontece com Nova Descoberta e outros bairros que, apesar de serem populosos, eles sentem o problema de transporte. O que acontece é que essas empresas, elas não exploram o transporte nesse local, procuram explorar o transporte nesses setores, nesses bairros mais privilegiados. Já por isso, já porque são pessoas mais educadas, são pessoas de elite, etc, etc. E outra coisa, então, se você falou esse problema de monopólio, eu me acordei agora de um fato que é natural, é notório aqui dentro de Recife. É o problema da exploração de uma linha qualquer para uma determinada empresa. Interesse econômico e político aí é claro. Ela não atende a demanda, não atende a demanda. E o que é que acontece? É uma grita geral por parte da população pedindo novos ônibus, elas não têm condições de colocar novos ônibus nas linhas. E não deixa que uma outra linha, uma outra empresa penetre naquela determinada linha. Onde isso viria interesse da população. Mas existe um interesse econômico que nós não podemos aí dizer do que se trata, mas se observa. E geralmente esses camaradas que monopolizam uma determinada linha têm algum prestígio político e tem o seu curral político aqui, que não só tem lá na cidade do Agreste, tem aqui dentro da própria cidade, e os políticos deles precisam. Viu? Isso é o que se observa. Você observa, por exemplo, como essa linha, principalmente aqui, eu que dessa linha de Paulista, onde eu vivo, onde a Oliveira explora aquela linha sozinha. Então ela pode botar onde de hora em hora, de meia em meia hora, de duas em duas horas, porque isso não vem ao caso, porque a renda dela sempre será a mesma. Você dependerá sempre dela e dela terá que esperar dos ônibus dela. Você não tem, só a não ser que você tenha recursos para apanhar um táxi e vir embora, que é muito difícil você conseguir. Geralmente os motoristas de táxi não gostam de fazer nenhuma viagem para lá. A não ser que o passageiro pague o retorno, que ele denomina retorno. É você, por exemplo, dá uma quantia X, você paga X mais Y, por equivalente a uma corrida e meia, uma corrida em termos de duas corridas. Depende do horário. Se for à noite, ele te cobra até muito mais. Então, se você fica lá, você fica isolado. Meio transporte, você fica só dependendo daquela determinada empresa. E isso, ninguém vai dar jeito, não. Isso vai permanecer, isso é um hábito já da população, isso é inerente ao povo. E esse tipo de favores sempre existiu e existirá. Problema de trânsito. O trânsito no Brasil, de um modo geral, ele é complicado. De um modo geral. Eu conheço o Rio, estive no Rio e verifiquei o problema de trânsito. Eu considero o trânsito do Recife um dos mais complicados do Brasil. Um dos mais complicados do Brasil. Agora, essa complicação do trânsito em Pernambuco, ela é originada pela falta de educação do motorista. É a falta de educação do pedestre. É pela própria topografia da cidade. É a situação. É a topografia. É a topografia. É a topografia. Certo? E o veículo que não é adaptado. O veículo não é adaptado à situação da rua, à situação da artéria. Não se admite, sob hipótese alguma, um ônibus elétrico trafegar em sentido contrário. Isso é um contrassenso. Isso é uma falta de lógica. Isso é incoerência. Um ônibus elétrico trafegar em sentido contrário à mão de direção. Parte logo dessa premissa. Por outro lado, seria adequado que se determinasse um ponto fixo para que aqueles veículos estacionassem, livrando o centro comercial, que é o mais cruciante, que todo o nosso problema de trânsito é no comércio, é no centro, como se diz, Guararapes, Rua do Ar, aquele centro lá onde converge mais a população, onde está centralizado o comércio. Porque eu sempre me refiro aos Estados Unidos, porque lá eu vi Locum e assimilei. E é um país, uma das potências mundiais. Então lá é o seguinte, o comércio não vai carro. Ônibus, ele fica em determinado setor, enquanto o usuário, enquanto a população, o povo, ele se desloca para outro meio qualquer até o centro. O que aqui não acontece. Aqui, além de haver a mal-educação do motorista, a mal-educação do pedestre, existe a parte topográfica e dos organizadores. Isso é um problema cruciante que não tem quem dê jeito. O trânsito do Recife não tem quem dê jeito. Porque parte do próprio povo, da própria educação do povo. É a facilidade na expedição da carteira de motorista. É a facilidade que se tem em se pegar o carro sem habilitação e um político qualquer não dar a sanção que permite aquilo, soltar, etc. Eu acredito que com esse anteprojeto que está no Senado, talvez minimize esse problema de trânsito, porque a punição está mais severa. Ele também tem um problema econômico, a construção de novas artérias. Sim, é como eu disse anteriormente, o problema tem projeto, é um problema de estrutura, entende? É um problema de estrutura. É um problema se nós partirmos para analisarmos esse problema com critério, vamos verificar que é complexo. É um problema de estrutura, ninguém pode solucionar o problema brasileiro e de Pernambuco, especialmente, que é Nordeste, que já é desprestigiado, que já é relegado a segundo plano, que já tem suas dificuldades pela própria topografia. É difícil de se solucionar. Nós temos, aqui no Recife, nós temos uma média, se eu não me engano, temos uma média de 15 mil táxis, me parece. Eu não sei a estatística, estou chutando. Certo? Agora, motoristas que estão a serviço do frotista, ele quer ganhar o pão dele. Então o frotista quer explorar esse motorista. Então ele não vai procurar saber se ele tem uma educação formada, se ele é um bom motorista. Não é. Ele apenas dá o táxi para ele dirigir. Ele não procura verificar a vida pregressa. Ele não procura verificar a vida pregressa desse motorista, o que ocasiona, muitas vezes, esse motorista ser um assaltante. Estar no volante de um táxi e ser um assaltante, como várias vezes tem acontecido, o jornal publica, do próprio motorista em conivência com dois, três assaltantes, assaltar os passageiros. Isso é um problema muito sério. Quanto ao problema de acidentes de trânsito, isso é mais pela imprudência, a imperícia do motorista do que mesmo pelas falhas técnicas. A estatística tem demonstrado que o maior causador de acidente de trânsito é o próprio motorista, porque eles não estão convenientemente habilitados, aliado também à displicência do pedestre, porque há certa disciplina, disciplina essa de como eu quero dizer o seguinte, é uma disciplina de andanças, digamos assim, certo? Uma disciplina da pessoa transitar. Por exemplo, existe uma faixa de segurança. Existe um sinal. Nos Estados Unidos, por exemplo, há estipulado uma multa. Uma multa. O sinal vermelho, mesmo que não venha carro, o pedestre para. Eu tive a experiência, porque passei com o sinal vermelho como nortista, como brasileiro, e fui chamado a atenção pelo guarda. Eu fui chamado a atenção e ele me disse que eu estava errado, que não ia me multar porque eu era estrangeiro, mas que quando o sinal tivesse fechado era para parar. Entende? Há essa disciplina aqui não. Aqui o sinal está fechado e a gente vai driblar o carro e passa. Isso é uma causa de acidentes. O motorista não tem atenção ao sinal. Ele fura o sinal. Ele não respeita a pessoa. É uma causa, por demais, que contribui sobremaneira para o número assustador de acidentes. Acrescentar, decisão o problema do acidente de trânsito, que às vezes é dado pela imperícia do motorista, imprudência e também do pedestre, e aliado a isso ainda o fator econômico também. O fator econômico tem sua parcela nesse caso, principalmente no caso de respeito aos motoristas de táxi. Aqueles que têm que dar uma diária ao dono do carro de 700 cruzeiros e mais botar parece que 500 cruzeiros aproximadamente de gasolina diariamente, mais uma lata de óleo, principalmente se o carro não estiver vazando óleo pelas caneletas, né? Ele tem que botar de 100 em 100 quilômetros. Então ele se vê obrigado a correr, a andar para ganhar cliente, entrar, a avançar sinais, no tipo de uma concorrência desleal. Não, diversas vezes invadindo a área em termos de direito do outro, onde o passageiro da frente que tira direito de apanhar aquele passageiro, ele vai bruscamente, corta pela esquerda para chegar naquele determinado ponto na frente. Não é por uma questão de querer apanhar aquele passageiro, é uma questão de necessidade, é que ele tem necessidade disso. Ele veja ao final do dia, por exemplo, 5 horas da tarde, 17 horas, e ele tem mais uma hora, que geralmente eles entregam o carro às 18 horas, a não ser aqueles que ficam 24 horas com o carro. Então tem que dar uma renda lá de X, ele não tem apurado ainda, ele tem que fazer mais, porque no outro dia, senão ele não pega o carro. Então ele vai passar 15 ou mais dias sem pegar um outro carro e a família dele vai passar fome. É só isso que eu queria acrescentar. Em termos de transporte marítimo, o que nós estamos observando agora com a redução, ou seja, não bem a redução do consumo de combustível, é uma opção. É o transporte marítimo, principalmente a navegação de cabotagem, ou seja, essa navegação costeira, e que nós estamos acostumados a fazer, e eu não sei por que está diminuindo, porque isso sempre foi mais proveitoso do que o transporte terrestre. O ano passado, eu observava aí numa entrevista, pelo Ministério, partindo do Ministério de Transporte, não sei se foi do ministro, de quem foi, de um assessor dele, achando viável. O problema desse transporte, principalmente de carro do sul do país aqui para o Nordeste, é que esse transporte fosse feito através de transporte marítimo. Então, assim, surgiu aí um sindicato aí em defesa da classe, sindicato do motorista autônomo, dizendo que com isso ia prejudicar a classe. Não, pelo contrário. Essa mercadoria viria toda aqui de um determinado porto, por exemplo, de Rio, São Paulo, de grandes centros, aqui para o Recife, e daqui seria redistribuído através do transporte terrestre. Então eles tinham aqui a sua parcela de trabalho, ele não ficaria aleijado ao processo de desenvolvimento de maneira alguma. Com isso todos ganhariam e nós ganharíamos em termos de Brasil. O Brasil diminuía o seu consumo, a sua importação, a sua dependência lá com os países em termos de combustível. E eu não sei por que isso foi ventilado o ano passado, ficou só em termo de plano e não foi concretizado. Eu acredito que isso, isso aí não seja um problema muito complexo. Ele só está faltando um pouco de boa vontade. Quanto ao transporte aéreo, eu tenho lá a sua parcela. Mas de como, sinceramente, como ajudaria nesse caso, em termos de redução, de gasto, de combustível, eu não sei precisar no momento como deveria ser feita a coisa. Porque nós não temos assim aqui, aeronaves com capacidades. Podemos ter algumas delas, mas na maioria nós não temos. De transporte de mercadoria, transporte de blindado, nós temos muito pouco. Então isso aí ficaria apenas nesse plano que já persiste. Não poderia ir daí, eu acredito que não acrescentaria nenhuma parcela. Você tem alguma coisa a falar a respeito disso? E? Tem alguma informação, algum plano que está se fazendo em termos de modernização, de reestruturação, em termos de aeronaves? Eu tenho, eu sei. A parte de aeronaves, no que diz respeito à parte comercial, eu não acho, não tem tido muito progresso, não. Pelas estatísticas que eu tenho lido, tenho ouvido, não existe. Agora, a parte de... A Embraer, que uma empresa brasileira, tipicamente brasileira, totalmente brasileira, está tendo grande impulso no fabrico daqueles bandeirantes monomotor para 4 e 8 passageiros, está tendo sucesso. Eu acredito que daqui a uma década, não vou nem a tanto, daqui a uns 5 anos, nós estejamos com um grande conceito em termos de construção desse tipo de avião. A Embraer já tem, ela não está nem ela não tem nem condições de atender os pedidos. Não, não, na parte de passageiro. Passageiro, reconhecimento. Porque normalmente a parte passageiro fica mais para essas. É multinacional. É a Varig, a VASP, entende? É, exatamente. É a elite. É a elite. Quer dizer que pouco ou quase nada vai influenciar ou vai influir na massa. Em massa não vai. Agora, em conceito, em termos de Brasil, em conceito, em contribuição na balança de pagamento, eu acho que uma empresa que vai, de futuro, que vai nos ajudar muito é a Embraer. Nós já temos pedidos, nós já temos vendidos aviões para o Paraguai, para o Uruguai, para a Venezuela, a República Dominicana, e pedidos já feitos que ela não está tendo nem condições de atender. A prova é evidente de que os nossos aparelhos estão saindo 100%. E outra coisa, ainda falando em termos de transporte marítimo, não é uma questão de retroagir no tempo, não, voltar aos modelos arcaicos, antigos, de obsoleto, de maneira alguma. Mas é uma questão de lógica. É que nós precisamos, seria o problema agora, de utilizarmos os antigos vapores, exato, utilizar da lenha, utilizar da carvão, o que nós temos com abundância. Nós não temos petróleo, então vamos utilizar o que temos aqui. Temos, né? Sei lá, vai passar mais 20 ou 30 dias daqui para o Rio de Janeiro, enquanto um outro tipo desses modernos, movido a óleo diesel, movido a eletricidade, chega com 8 dias. Mas, na pior das hipóteses, é a solução que nós temos para o caso. Então vamos lutar com as nossas próprias armas para viver numa dependência absoluta. E não só é o problema da dependência, que daqui a uns dias é escassez. A escassez, aliás, é uma escassez não, que já se cedo, observa. É uma escassez mais acentuada. Vai escassear por completo. Nós não teremos mais nada e nós vamos ter que utilizar. Então por que, se nós somos forçados ao tempo, por que não utilizaremos logo agora? Não vamos dar um passo à frente, vamos esperar que outros deem? Exatamente. Porque se nós estamos sempre seguindo os passos dos outros, nós não temos nossas criatividades. E agora? Em termos de petróleo, nós falamos muito em nacionalização. É. Qual a importância dele em termos de meio de transporte em viagem? Não, o petróleo é a base principal de tudo em termos de transporte. Você acha que diminuiu isso, acentuou os problemas do meio de transporte? Não, eu observo que o problema de transporte, com a escassez do petróleo que se observa, não foi atingido ainda não. Ainda não foi atingido. Ele não foi ainda. Até porque eu estou sentando com as costas, ela está reclamando. Não foi atingido ainda. Não. Muito se badala que país tal, não exporta mais não sei para onde, que cortou relações, que está redução disso, redução daquilo. Mas isso é só fantasia. Na realidade não existe essa. Como é que se usa o termo? Recessão. Não é recessão em termos de economia, não, é uma diminuição. Quer dizer que as pessoas estão viajando mesmo, não. Acho que as pessoas estão viajando muito mais agora. Estão viajando muito mais e as fábricas estão construindo muito mais veículos ainda. Agora nós estamos aqui em termos de petróleo, nós aqui temos a opção agora com proálcool, petroálcool, não sei o que lá, tudo que termina em álcool aí. Construindo aqui é o substitutivo, como um substitutivo direto do petróleo, né? É. Agora, outra coisa também, aqui é onde está o outro problema, que nós... Observamos hoje que dizem que tem que fazer uma mudança no motor do carro, não sei o que lá. Uma adaptação. Mas esse pessoal, não se lembra? Acredito que os mais antigos se lembram disso. Que na Segunda Guerra foi utilizado álcool demais. Foi. A escassez do petróleo. Aqui se utilizou álcool demais na Segunda Guerra e ninguém fez adaptação nenhuma. E nenhum motor foi destruído naquela época. Permanecendo com as mesmas qualidades. Mas a tendência é o seguinte. Talvez não seja... Não, isso aqui é mais uma fonte econômica. É mais uma fonte, né? É mais uma fonte. Pode ser um número, maior nível, aumentando o nível de emprego. Numa emergência, você sem modificar o motor, pode utilizar normalmente, pode. E ele anda também. Tem agora, observando, é que o governo acho que tem dado muito pouco, viu? Está dando muito pouco. Talvez porque ele não tenha, não quero criticá-lo aqui. Aqui ninguém pode dar o que não tem. Um maior subsídio, maior incremento, as companhias, para que elas construam muito mais veículos, agora já todos movidos a algo. E não é somente só dar condições também às empresas, não. Dá condições também ao setor primário, à matéria-prima, ao agricultor, ao usineiro, ao lavrador, ao intermediário, de modo geral, a todo o setor primário, para que se plante mais cana. Então, uma determinada lavoura, que nós temos que plantar, plantamos toda uma área, nós temos que atuamos, acho que aqui no Nordeste, com a economia de subsistência. Acho que a planta mais para a família. No Nordeste, o problema do... O problema do Nordeste, nós somos, que infelizmente nós somos uma região muito desfavorecida em tudo e por tudo. As condições climáticas, as condições topográficas não nos permitem, digamos assim, termos uma eficiência em termos de agricultura. Porque enquanto São Paulo, porque sabemos que a parte básica, o fator básico do Nordeste é a cana-de-açúcar. Assim mesmo, essa cana-de-açúcar, ela é plantada sem as mínimas condições técnicas, porque as usinas de São Paulo, as plantações de São Paulo, elas são todas mecanizadas, porque são plantadas em terrenos planos. Nós não temos condições nenhuma de mecanizar os nossos canaviais, porque são em terrenos ondulados. Até isso, a parte topográfica dificulta que se mecanize as nossas usinas. Só tem uma usina que tem, se eu não me engano, uma certa de hectares plana, é a Santa Terezinha, parece-me. Aqui? Sim. É de Goiânia? De Goiânia. Parece que é a única que é plana. E é a única que é mecanizada. Porque, enquanto nós aqui no Nordeste, em 50, 100 hectares de plantação de cana-de-açúcar, se tira X toneladas, em São Paulo, com 50% a menos de hectares, ele tira o triplo em açúcar, porque ela é toda mecanizada, dado a topografia. Eu lembro aqui. Mas nós não temos... Eu tenho origem no interior, eu vim lá do interior. Inclusive, determinados lavradores não aceitavam. Esse problema desse veneno que é jogado nas canas, que são jogados nas canas, para evitar que a cigarrinha e alguns parasitas que destruam as canas. Então, eles não aceitavam dizer que aquilo ia envenenar a cana. Então, determinadas áreas daquelas que eram jogadas, até com aqueles aviões, monomotor, feito aquele serviço, então o pessoal não chupava daquela cana quando eles estavam adolescidos. Dizem que poderiam morrer envenenados. Mesmo tem um problema de cultura. Quanto a essa parte que você estava falando, o problema da região, geograficamente falando, que não nos é favorável, e além de mais, aqui na parte do Nordeste, que nós temos toda essa vasta extensão de terra que não é utilizada da seca, é um lugar completamente desarborizado. Por outro lado, eu acho o seguinte: eu acho que em tudo isso, porque todos os nossos problemas, eles advêm de um fator político. Isso é óbvio. Porque em toda atividade humana, o fator político está acima. Porque política é a ciência de administrar, é a ciência de monopolizar estados. Então, a região sudeste é uma região mais privilegiada. Mas por que a região sudeste é privilegiada? Além de se beneficiar com o clima, há a parte da imigração que favoreceu muito. E, por outro lado, o setor econômico está tudo lá no Sudeste. Então, o próprio governo está comprometido. Essa vinda atual do presidente Figueiredo, antes de ontem, aqui ao Nordeste, amenizou um pouco a situação. Mas esses convênios que ele assinaram em Palácio, nenhum deles serão cumpridos. Isso fique certa, não serão cumpridos. Esses 62 milhões que em convênios que ele destinou à agricultura, à região Nordeste, é balela, é fictício. Aquilo ali não vem para o Nordeste, aquilo ali será tudo desviado, como desviado tem sido até os ICMs daqui. Isso é poder político lá que está comprometido, os grandes industriais. O poder todo econômico em termos de mão de obra, de emprego, está São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então o Nordeste que se cuide. Nós nunca sairemos. Eu espero que eu esteja errado. Espero que Deus se apegue às minhas palavras e proteja o Nordeste. Porque nesse ponto eu sou muito pessimista. O Nordeste não passa disso. E esse plano que tem de arborizar a região do Nordeste, as Caatinga, com construções de açudes, irrigações, isso quando é que será realizado? Isso desde criança que eu vejo falar nisso. Não, inclusive não tem condições. Nós não temos recursos para isso. 60 não sei quantos bilhões não é o suficiente. Essa barragem, você vê pela barragem de proteção às enchentes, que em 74, 70, após a barragem de que é uma prova evidente do que eu estou dizendo, do Nordeste, do nosso Nordeste sofrido, é a barragem para a proteção das águas, as enchentes, do Recife. Você vê, exato, isso foi após a enchente de 75, que eu fui vítima da enchente de 75, que o presidente Geisel prometeu que no término do governo dele, o Recife estava livre das enchentes. Graças a Deus ainda não choveu torrencialmente lá na Gibanceira, lá para o Limoeiro. Graças a Deus, para testar a capacidade. Porque se chover, nós não estaremos livres de enchentes. E você veja o seguinte, que as obras de alargamento das calhas do rio, elas estão a passo de cágados. Não, as máquinas você observa aí, uma ou duas delas. Isso é uma prova evidente de que só lembram-se do Nordeste nas horas aflitivas. Isso somente para dar conhecimento à população de que alguma coisa está se fazendo. E na hora que alguém está precisando de apoio. Quando está precisando de apoio, né? Que é o caso. Verifico também o seguinte, para reforçar o que eu estou dizendo. Aquelas enchentes de Minas Gerais, nós fomos obrigados a descontar X% do imposto de renda. Para remeter para lá, para amenizar. E nós não tivemos isso. Os empréstimos que foram concedidos por ocasião daquelas enchentes foram todos descontados, ninguém perdoou nada. Certo? E foi difícil tirar esse dinheiro. Para se conseguir. Para se conseguir. Tem outra coisa que eu estava observando, você estava falando, que você não me deu a palavra na hora. Você fica falando sobre o termo agora. De cultura, em termos daqui de mecanização da área canavieira. Você falava em São Paulo. Você sabe que no Centro-Sul, qual é a cultura em Peraqui? É uma cultura tipicamente brasileira, é a cultura do nordestino. E lá é uma cultura diversificada. Lá você tem a cultura alemã, você tem a italiana, você tem a japonesa. É, muito importante. E a brasileira e umas outras lá que eu desconheço, não é isso? Que ajudou muito então, em termos de criatividade... A imigração se ajudou muito a Sudeste. É claro, que não tem nem de comparação. Então, naquele período... Quem é que vem de lá para cá? E principalmente as condições climáticas, que são completamente desfavoráveis aqui. Chegar um europeu aqui no Nordeste, ele, talvez com 2 dias ele morra. Deu de calor ou de fome. Morre de um, morre do outro. Fala agora a respeito da descrição física de uma cidade, do aspecto do comércio, de lazer. Comércio, lazer. Olha, o aspecto físico de uma cidade, de um modo geral, é físico em que termos? É físico... Físico em área geográfica. Geográfica, área de lazer, área de esporte. A esporte é lazer. Esse aí é um problema de entrar aí. É, deixa muito, muito a desejar. Se esporte é lazer ou deixa de ser? É lazer. É lazer. Mas vendo um lazer até violento, né? Quando a gente bate muito nas pernas da gente, quando a gente tá jogando futebol. Mas o lazer é desgraçado, mas não deixa de ser. O lazer aqui no Nordeste chama muito a desejar. Mão, aqui no Nordeste, aqui, em termos de Recife, cidade de Recife. Eu acho que nós não temos nada. Sinceramente, nós não temos nada. Nós temos uma, duas ou três praças aí. É, com bastante iluminação, ainda tem iluminação, né? Apesar de o pessoal não gostar muito de praças iluminadas à noite, mas pelo menos tem que ficar. Cinema, sim, em termos da diversão. O Horto de Dois Irmãos não existe. Eu não sei, há uns 20 anos, 20, 15 anos. Acho que nem urso não tem mais lá. Que eu ia, agora eu deixei. Os ursos estão fora, saíram de lá todos. Porque já é a mesma isso é matéria de jornada agora, porque só esses ursos que existem, porque o urso lá de Dois Irmãos não tem mais. A área de lazer mais que nós temos aqui, aonde aqui é? Foi praia, as nossas praias. Ainda bem que nós temos excelente praia aqui. Agora praia nós estamos. Nós não devemos favor a ninguém. Não, devemos favor a ninguém. Desde que, falando em termos de praia aqui na Zona Norte. Porque Boa Viagem e Pina e Piedade, me desculpe os frequentadores, é a praia de Otário. É super poluída. É uma praia por demais suja, poluidíssima e uma praia escaldante. É uma praia escaldante, uma praia completamente. Não tem árvore. Não é arborizada. Você, enquanto deixa, eu conheço mesmo lá em Paulista, eu te dou um exemplo, colegas meus que saírem lá para vir para uma praia de Boa Viagem, deixando uma praia como Conceição, Maria Flavinha, excelentes praias que nós temos, pau amarelo. Eu não entendo isso. Eu não sei porque aqui dá mais biquíni do que lá, mas tá, a roupa daqui das meninas são menores. Talvez seja isso, né? Eu não entendo. Em termos de diversão, né? De outro aspecto, em termos de diversão, nós temos bons cinemas aqui. Tem lá suas deficiências, mas já estamos acostumados. Já estamos acostumados, né? Porque sistema de refrigeração nenhum. Mas como aqui já é quente demais, a gente for lá vai ficar mal acostumado, né? Chega lá e tiver refrigeração. Hein? Eu não tenho observado isso aí não, graças a Deus. Eu tenho sentado em cadeiras que não tem não. Tem lá, os filmes são aqueles. Como eu falei aqui desde o início, inclusive, eu acho que não estava sendo gravado ainda, que a sessão que mais me é conveniente é a sessão do meu dia. Geralmente porque eu moro distante e eu não vou para casa almoçar. Então, na hora do almoço, eu fico ali no cinema assistindo qualquer. Agora, por infelicidade minha, quando chego lá, só tem filme brasileiro. É uma pornô chanchada, uma exploração só tipicamente comercial. Então, ele faz... E atinge lá seus objetivos, porque a casa é sempre cheia. Quando chego lá, você tem dificuldade para arrumar um lugar para sentar. Agora, muitas vezes eu vou simplesmente só dormir, descansar. Dormir não, fechar os olhos, que eu não consigo dormir, que o calor é demais. Que agora mesmo é o Trianon. Posso aqui exemplificar o Trianon. Ele não tem refrigeração nem de ventiladores comum. Não tem entrada de ar, não tem ar-condicionado. Isso aí está fora de cogitação, falando de cinema não. Em termos de teatro... Coitada das peças que são apresentadas aqui, hein? Os nossos artistas... Não, sinceramente, quando eu chego no sul do país, principalmente na época que eu passei lá, não, que o Nordeste é o fim do mundo, é outra coisa, não sei o quê. Se fosse um corpo humano, seria aquela determinada parte. E você chega aqui e observa que realmente é a verdade. Não tem nada, rapaz. Você vai assistir uma peça aqui, é um negócio maçante, sem nenhuma criatividade. Como é que representa? O ator não se integra com o personagem que ele está representando. Não sei o que está existindo. Se por ocasião do teatro, reforçando o que você está dizendo, sobre a predominância do Sul em relação a teatro, artista, etc. É como eu digo, é o fator econômico, porque cada um procura as suas melhoras. Enquanto nós aqui, aparece um artista que está se despontando, ele é mal pago. Então ele procura um setor, um local, um estado, e normalmente o Sudeste, que é justamente para ser melhor pago. E aqueles que não têm condições nenhuma de se sobressair é que permanece no Nordeste. Deixa eu falar é uma razão de que nós não temos bons artistas. Deixa eu falar focar aqui um ponto antes que eu esqueça. Você vê essas novelas, telenovelas, inclusive eu acho viável, eu gosto, inclusive tem excelentes novelas aí no ar. Por que aqui em Recife... Eu não me recordo se Recife já teve assim, um elenco assim, um casto de telenovela. Em termos de rádio. Em termos de rádio já. Teve uma novela aqui que eu Aqui? Feito por três capítulos. Atores daqui, autores daqui também. Mas só houve três capítulos. Só? Quando eu vi assim, uma dona metia a lata d'água na cabeça da outra. Eu não vejo por quê. Agora não, a Tupi tá aí fazendo, tá recrutando, né? A Tupi tá lá recrutando diversas pessoas, fazendo teste aí. Eu acho que com essa finalidade. Já é hora de se fazermos alguma coisa aqui em Recife nesse termo. Mas eu só queria só frisar isso hora, mesmo. O que é que tem mais? Ainda tem mais as... Setor de administração. Administração pública, né? Administração pública. Palácio do Governo. Não, descentralização da administração, centralização, descentralização. Não, eu estava querendo deixar você falar aí, você acredita que está mais capaz do que eu para falar a respeito desse assunto. Eu não sei assim bem, eu não entendo bem o termo de administração. Eu sei o que é, eu sei o que se trata e o que faz a administração pública. Administração pública, o que se observa, não, tem por fim prestar um serviço à comunidade, prestar um serviço à comunidade, é o serviço, ela está integrada no setor terciário, setor serviço. Agora, o que se observa é uma deficiência, é o problema da centralização, deficiência. Todo mundo falando agora com desburocratização, vamos desburocratizar, mas ninguém pensa em descentralizar. Se fala já atualmente que em termos de serviço, em termos de administração, mas é serviço público, é por extensão falando em termos de serviço público, o problema dos cartórios. Você está num determinado bairro desse, quer tirar uma cópia xerográfica de um documento qualquer, você consegue com facilidade. Você sabe que não tem nenhum valor, mas se você quer autenticar, você tem que deslocar para o centro da cidade. Exato. Isso é o mais crucial que eu observo. E um outro problema, tá, que em termos de administração, que deveria descentralizar nesses termos. É no caso, tipicamente do servidor do Estado, o IPCEP. O IPCEP tem um prédio aí na Rua do Sol, todo o serviço se tinge àquele prédio. Deveria ter assim uma espécie de... não é bem esses termos que não são filiais, para atender a demanda do pessoal, evitaria que o pessoal se deslocasse sem nenhuma necessidade para o centro da cidade. Já seria uma forma de economia em termos de transporte, economia em termos de gasto de combustível. que hoje só se fala nisso, hoje é a tônica, é a base, é o princípio de tudo. Administração, eu não tenho mais nada a falar sobre administração. Eu, inclusive, eu não conheço bem da administração. Eu só conheço lá suas deficiências, porque sinto na pele. Olha, a segurança, eu vou iniciar falando aqui em termos de segurança, segurança de uma cidade. Em termos policiais, em termos de segurança, em termos policiais, nós temos a polícia militar, nós temos, paralelamente, prestando o mesmo serviço, ou congênero, a polícia civil, nós temos o exército, mas nós não deixa de qualquer maneira, em termos de segurança. Tem uma segurança interna e uma segurança externa. O exército, a marinha aeronáutica, tem a sua finalidade, é mais uma segurança interna. E segurança de quem vem de lá para cá, ou em determinados casos especiais, eles interferem para dar uma ajuda. Mas a segurança, ela fica mais restrita, a polícia civil e a polícia militar. Você pode continuar falando assim? Quanto à segurança, eu me sinto muito à vontade. Sou conhecedor profundo dos nossos problemas de segurança. A segurança no Estado, ela é efetivada pela Polícia Militar de Pernambuco e pela Polícia Civil. A Polícia Militar de Pernambuco, como função precípua do policiamento preventivo e repressivo. As dificuldades para essa segurança são inúmeras, porque com a evolução do tempo, progresso, a polícia evolui, mas a marginalidade também evolui. Então é uma luta constante entre o aparelhamento policial e a eficácia da marginalidade. Com tudo isso, nós estamos em meios materiais e meios pessoais bem aparelhados. E apesar da imprensa diariamente estar noticiando o grande número de assaltos, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando. Agora, isso é um problema social, é um problema que deve ser combatido profundamente, que a Polícia Militar, apesar de ser responsável, de ser chamada à responsabilidade, ela, na prática, ela não é tão responsável assim. Porque em todos os países do mundo existe o assalto, existem os crimes. Nós evitamos esforço no sentido de dotar a população, a sociedade de modo geral, das maneiras mais eficazes de segurança. Agora, é interessante saber que, mesmo como ensina a criminologia, há certos determinados indivíduos predispostos a assaltos e a crimes. Porque sabemos que uma pessoa que estaciona o seu carro no local ermo, está passivo a ser assaltado, a ser agredido. Então, é preciso que essas pessoas tenham cuidado de não se, digamos assim, de não chegarem até esses locais e evitar esse tipo de aproximação, porque isso eles estão colaborando que haja o assalto. A segurança nossa é feita de várias maneiras, é feita preventivamente e repressivamente. Nós desempenhamos o policiamento ostensivo a pé, em que distribuímos vários policiais naqueles setores que nós consideramos mais críticos. São os setores que se chama atenção pelo fluxo maior de pessoas, pelo fluxo de marginais. São os pontos estratégicos, digamos assim. Como disse o colega, a parte de segurança fica tão somente de responsabilidade tão somente da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ao Exército, somente a parte de segurança externa. É, pela própria legislação, o Exército somente poderá intervir em qualquer parte interna do Estado quando o elemento policial, militar ou civil, foi incompetente, foi incapaz de salvaguardar aquela tranquilidade da sociedade e do cidadão. Graças a Deus, até aqui, não foi preciso, porque, apesar dos pesares, nós estamos dando conta da nossa missão. No contexto político, é necessário se frisar que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm que ter sua maneira de agir em termos de coibir o tipo de assalto, o tipo de marginal, etc, etc. Porque no Brasil todo há uma situação, pela abertura política que está se concedendo, pela anistia irrestrita, como estão pedindo, que nós temos que saber policiar. Há, pela lei, o que nós denominamos da prisão legal, que é o flagrante delito e o mandato da autoridade competente. Então, fora desses casos, se a polícia prende, pela lei é considerado ilegal. Mas é de convir que há o poder de polícia, que deve existir a prisão para averiguações. Então, essa prisão tem que ser efetuada, porque não se admite que uma pessoa seja assaltada no dia seguinte. Nós tenhamos conhecimento de quem foi o assaltante e não temos condições de prender esse assaltante, porque não é o flagrante delito. Então, essa prisão, que se for efetuada, é ilegal na época de hoje. Então, a grita geral em termos de modificação da legislação para que melhore o sistema de segurança. Seria, no caso, uma espécie de prisão cautelar. Seria aquela que a autorização seria concedida pelo juiz e nós efetuaríamos a prisão preparativa da outra. Então, isso dificulta muito o sistema de segurança da sociedade. Porque a polícia, ela às vezes, por incrível que pareça, ela tem que ser arbitrária. Arbitrariedade no bom sentido. Porque se a gente vai efetuar uma prisão e esse marginal, ele reage à prisão, faz-se necessário que a polícia utilize também, dá força aos meios necessários para que essa prisão seja mantida. Então é isso que certos determinados políticos, não é a sociedade, são certos determinados políticos que aproveitam desses momentos para dizer que a polícia é arbitrária. E isso a imprensa divulga. Divulgando, estamos prestes a cair no descrédito da sociedade. Mas as autoridades competentes, governo, Secretaria de Segurança Pública, já estudam aquelas maneiras adequadas para que seja legalizado esse tipo de prisão. Porque hoje em dia nós não temos mais nem confiança em sair à rua. Não temos. Em deixar nosso carro estacionado. Não temos. Porque os ladrões, os larábios, os marginais, eles também escutam rádio. Eles também veem televisão. Então, ele sabe da benevolência das autoridades do aparelho policial. Então, disso eles se aproveitam para assaltar, para roubar e etc. Mas a nossa segurança, de um modo geral, se for levar em consideração a outros países, a nossa segurança é bem feita. É muito boa. Rapaz, e outra coisa, você que acho que está aí no assunto, meu ponto de vista, eu acho um contrassenso. É o caso do policial civil. Essas viaturas que são aparelhadas com a sirene, né? É. Porque quando chega em determinados locais assim para efetuar uma prisão, eles abrem a sirene à distância, tocam aquela sirene. Para o cara fugir. Para fugir, para não dar trabalho, né? Para ele não trabalhar, não é isso? É isso que eu observo. Que é fugenta, vem lá embaixo, tem uma briga, chama o carro na rádio patrulha ou a SSP. A 1 quilômetro ela começa a tocar a sirene. Que é para quando chega lá, ou a briga já está encerrada, ou o camarada já ter se mandado, usando essa linguagem, né? Mas não usa. Isso que eu tinha observado. E outra coisa também, você falou em termos de arbítrio, de policial, mas isso é normal, isso é em toda a profissão. Isso não pode ter 100% o profissional cumprindo a risco aquilo que foi determinado. Isso acontece na polícia. Às vezes, indivíduos lá com seu recalcular e vai esterilizar ou extravasar, é no popular que está lá na rua. Tem um problema qualquer de ordem familiar com a esposa em casa e sai e não pode externar, porque senão ele termina apanhando em casa mesmo. Então, o próximo que ele põe lá na frente, ele se esteriliza aqui, diferente dele.